Que, como é que também o Vítor olha para este ano de 2017, nesta altura em que estamos mesmo a fechar também este ano, a aproximar-se mais um ano, o ano de 2018, e então esta interrogação, ano depois, o interior estará a morrer ou a renascer? Essa é a grande interrogação, é mesmo o grande desafio para 2018, é a grande motivação para 2018, terá que ser a grande paixão para 2018, isto é, para que seja possível que a resposta daqui a alguns meses se confirme em absoluto que a Oliveira do Hospital, o interior do país, está a renascer. Para já estamos num cocktail de promessas, de intenções, de muita esperança, mas depois no terreno é necessário confirmar que as coisas vão mesmo acontecer. Eu estava a ouvir a reportagem que a Liliana fazia no que se refere ao não acontecimento do ano, aquilo que nos queimou por dentro e por fora, e não deixei de sentir uma ponta de emoção passado este tempo todo. De resto, eu passei o Natal em Oliveira do Hospital e é quase impossível falar com uma pessoa de Oliveira do Hospital que ao fim de 2 ou 3 minutos não estejamos a falar do incêndio, do fogo, das perdas, do preto, da desgraça. É um momento extremamente complicado. Foi um acontecimento, chamando-lhe assim, muito marcante. É impossível passar ao lado do que aconteceu. Quando estamos em Oliveira do Hospital, se olharmos à volta, vamos sempre encontrar uma parte da paisagem que está tostada, que está queimada. Exatamente, está sempre no âmbito das nossas conversas e no âmbito, está sempre presente nas nossas memórias. Não passa um dia que não nos lembremos da tragédia que aconteceu no Conselho de Oliveira do Hospital. Também deveríamos contar com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa já neste final de ano. Até nisso acabámos por não ser brindados, uma vez que o chefe de Estado foi sujeito a esta operação de urgência. Também esperemos que tudo esteja a correr bem, está com certeza, mas de facto também nos entristece a sua ausência. É verdade, este quarto trimestre de 2017 para o Oliveira do Hospital e para o interior parece que nunca mais acaba. Era bom passarmos de imediato para 2018 e era muito importante a presença do chefe de Estado, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, em Oliveira do Hospital e no interior do país no último dia do ano. Sabemos que a sua intervenção cirúrgica correu magnificamente, daqui a 2 dias estará recuperado, conta-se mesmo que daqui a 1 semana já estará no ativo, mas vai-se perder esta oportunidade, e que era muito importante, numa altura em que não vai haver notícias, esta seria a notícia, e seria muito bom voltar a reavivar as memórias do que verdadeiramente aconteceu ao interior do país e desta desgraça que foram os incêndios. E que é uma desgraça que nós não podemos deixar passar em branco, não podemos esquecer e que não pode voltar a acontecer. Liliana, morreram mais de 100 pessoas queimadas este ano em Portugal. É qualquer coisa que até está a dizer. É verdade. Estão dezenas de pessoas internadas ainda por causa dos incêndios. Algumas delas ainda a lutar entre a vida e a morte. Ou, se calhar, a ficar com umas delas para o resto da vida. Não há palavras, é indizível o que aconteceu, é insuportável o que aconteceu, e não se pode passar por isto como foi um acontecimento, mas um dia correu mal. Não foi um dia que correu mal, mas já correu mais do que um dia, porque foi antes de férias e depois de férias. Uma desgraça, como é que depois do que aconteceu em Pedrógão se voltou a repetir no interior do país, nomeadamente na região da Beira Interior. E depois continuamos a falar disto como se fosse uma coisa quase natural. Não, mas é não natural. Não é natural. E nós sentimos isso todos os dias. Exatamente, Liliana. Não é natural. E as pessoas estão a viver. É terrível viver neste momento em Oliveira do Hospital e em toda a região centro-interior. Mesmo quando se vai a lugares icónicos, como por exemplo o Piódão, ir ao Piódão pelo interior, pela vida, por exemplo, é um ato de sofrimento permanente. A paisagem é desoladora. É evidente. Eu peço desculpa por estar com este discurso na rádio e em direto, também por ser indireto não dá muito para pôr aqui um pouco de crivo e contermos as emoções, mas não podemos aceitar isto como uma coisa que aconteceu e vamos em frente. Não, não pode voltar a acontecer. É verdade. E isto é tão maneira mal para um interior que já atravessa um momento crítico, que o que eu temo não foram estes 3 meses em que estamos todos muito comovidos. O que eu temo é o que vem aí e que se esqueça. E por isso não se pode esquecer. E não é uma questão de indenizações, nem, não é nada disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma coisa muito mais profunda, com outra dimensão. Tem que se corrigir erros que foram insuportáveis de aceitar. Faltaram geradores nos sítios mais inacreditáveis. Geradores, estamos a falar de geradores. No tempo da tecnologia e da inteligência artificial, nós estamos a falar de geradores. Foi muito, hoje, muitos aspectos negativos a acontecerem ao mesmo ainda tempo. Hoje estamos com problemas de comunicação perfeitamente inaceitáveis. Ontem estava numa tertúlia às 11 da noite e dizia: o azar da Oliveira do Hospital é não ser em Lisboa e no Porto. Porque se fosse em Lisboa e no Porto, isto já não estava a acontecer. A rapaziada da política, a rapaziada do poder central, esquece-se muito do interior. Só se lembra na altura das eleições, agora na altura das concorrências para a liderança partidária, e depois esquece. É uma coisa tremenda. E veja-se, tanta discussão na Assembleia da República para aprovar uma indemnização dos incêndios, e de repente os partidos, pela calada do Natal, aprovam tudo para eles. Isenções de IVA, utilização de património público, ninguém sabe, não há atas, ninguém sabe quem fez as propostas. É uma vergonha nacional isto. Portanto, Portugal tem que rapidamente varrer isto, sob pena que um dia disto se torne assim insuportável e alguma coisa muito má vai acontecer. Vítor, 2017. A propósito, também faz parte do nosso balanço, então, esta vitória estrondosa de Carlos Alexandrino. Uma palavra já agora a propósito deste bom resultado, deste grande resultado do Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que logo se viu a braços com esta prova de fogo, que é mesmo assim, que é então este incêndio e recuperar dele. José Carlos Alexandrino não merecia o que lhe aconteceu. Pode ter merecido a vitória, não contesto isso. Não merecia era esta desgraça que aconteceu ao seu concelho. Ele tem o seu nome escrito na eternidade política da Oliveira do Hospital. É uma vitória retumbante. É também uma derrota tremenda do lado direito da política de Oliveira do Hospital, da política autárquica. Mas o que conseguiu José Carlos Alexandrino, arrisco-me a dizer que não vai ter repetição na história política do Conselho da Oliveira do Hospital. Tantos votos, ainda por cima, sempre mais votos do que na eleição anterior, uma vitória esmagadora, uma conquista de mandatos como não há memória na política em Oliveira do Hospital. Eu diria que José Carlos Alexandrino é quase hoje aquilo que na política é sempre perigoso, mas que aqui tem que sublinhar: uma unanimidade. Pena muito foi bem. Que o fogo que aconteceu no dia a seguir à festa, até isto é irónico, a festa da vitória de José Carlos Alexandrino, no fundo, e permita-me, Liliana, que utilize este termo, não estou a brincar com as palavras, estou a utilizar as palavras responsavelmente. No fundo, o fogo queimou tudo isto. De algum modo até queimou a vitória de José Carlos Alexandrino. Claro. Mas eu há pouco queria dizer que 2017, no contexto do país, é um ano bipolar. A expressão não é minha, é do Jornal de Negócios, que todos os anos chama qualquer coisa ao ano, e este ano chamou 2017 o ano bipolar. Porque 2017, no contexto, vamos chamar-lhe económico, nem correu muito mal, porque diminuiu o desemprego, diminuíram os juros da dívida pública, Portugal deixou de estar no lixo, a dívida pública baixou, o déficit diminuiu, até conseguimos mais uma performance com o nosso Ministro das Finanças a chegar à liderança do Eurogrupo. Do lado do turismo, vamos bater todos os recordes de afluência turística em Portugal. Portugal ganhou todos os prémios de referência mundial, nunca foi tão referenciado no âmbito do turismo em todo o mundo. A própria Europa ajudou com uma eleição em França de Macron, que criou uma nova nuance europeia. E até do lado lúdico, desporto, com Ronaldo à cabeça, música, com Salvador e Eurovisão à cabeça, acabaram por ser acontecimentos muito positivos. O tramado disto é, do lado político, continua uma podridão inaceitável. Tivemos casos terríveis, e todos muito concentrados no final do ano. O caso de Raríssimas, que em si não é um caso tão grave quanto a comunicação social fez parecer, mas que é um comportamento perfeitamente execrável. O caso da Santa Casa de Misericórdia, que vai meter 200 milhões no Monte Pio, sabe-se lá por graça de quem. O caso destes financiamentos dos partidos, que é um escândalo, uma coisa perfeitamente inaceitável, uma coisa de nos tirar do sério. E depois acabamos onde começámos, Liliane. Depois são os incêndios. São os incêndios. Os incêndios de Pedrógão, os incêndios do interior do país, esta desgraça que assolou uma região do país que já sofria muito, e que, muito sinceramente, nós somos pessoas positivas, acreditamos muito na coragem das pessoas, no renascer, mas para tudo isto ser conseguido com êxito, teremos que tirar de 2017 a grande lição do que não pode voltar a acontecer. Se conseguirmos corrigir tudo isso, 2018 e os anos seguintes serão grandes anos. Não queria deixar esta oportunidade de desejar uma boa passagem de ano a todos, com saúde, com alegria, dentro do que é possível no contexto atual, e que 2018 seja um bom ano, sem a parte do bipolar negativa. Seja um ano positivo, positivo, de êxitos pessoais e de êxitos coletivos.